A Grande Travessia. Trabalhadores que descem os morros, as favelas, pra construir os prédios. A marcha não para, até a última cerca de arame farpado cair. Caminho o rebanho de Deus, os aposentados que não conseguem sossego, os camelôs, os mendigos, os meninos de rua, as mães solteiras, os aflitos. Santa Expedita é o Martires, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumine a nossa escura. Com a força do candomblé, fé, removeremos estas montanhas dentro desta prisão sem muro. Quando Deus fechar de novo as comportas, as víboras que ficarem vão se afogar no mar de sangue. Vão se afogar no mar de sangue. Vão se afogar no mar de sangue.